Bom demais. Obrigado. Bate na palma da mão. Naquela hora eu não aguentei, não suportei, eu só queria um minuto com você. Naquela hora sim eu passei mal, foi natural, senti meu corpo arrepiando e o sangue ferver. Em um segundo eu vi o tempo e o mundo parar, tinha certeza que ao meu lado era o teu lugar. Cabelo ao vento observando o movimento inteiro, em um segundo eu me entreguei de vez ao desespero. Coração só pensa em te amar. Em um segundo eu vi o tempo e o mundo parar, tinha certeza que ao meu lado era o teu lugar. Cabelo ao vento observando o movimento inteiro, em um segundo eu me entreguei de vez ao desespero. Só pensa. Eu que pensava, imaginava que nunca fosse me apaixonar. Em pouco tempo e um instante apaixonante sem me controlar. Tomou conta de mim, não sei como me explicar. Só sei que foi assim, meu coração só pensa em te amar.